meu filho. Francisco de Assis saía pelas ruas, enfrentando o frio, a neve, esmolando para ajudar os necessitados. E você tem vergonha de pedir? Para ajudar os próprios espíritas, para que a casa cresça, se melhore, possa fazer mais, mais trabalhos sociais, mais cestas básicas, mais encaminhamentos, possa pagar suas contas em dia, não ser levado ao cartório, ao SPC, a uma instituição espírita, das pessoas que podem e que precisam ajudar. Aí eu perdi a vergonha completamente. E ele me disse: Nazaré, no movimento espírita tem dois tipos de obsediados. Dois tipos de obsediados? Ele disse: é. O primeiro grupo é o grupo dos frequentadores. Como já leram no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a importância da caridade, do trabalho no bem, de fazer alguma coisa, eles estão se cobrando, se atormentando porque ainda não começaram a fazer nada. Não estão ajudando ainda. E se atormentam, se cobram, se auto-obsediam pela cobrança. O segundo grupo de obsediados são os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. Como são poucos, estão sobrecarregados. Não têm tempo, não podem se dedicar à sua família, à educação dos seus filhos, prejudicam o seu emprego, perdem promoções. Alguns só não perdem o emprego porque os espíritos socorrem, comprometem o seu casamento, o seu relacionamento afetivo, a educação dos seus filhos, porque não tem tempo a se dedicar. Comprometem a sua saúde, porque não tem tempo para atividade física e ficam todos meio gordinhos assim como eu, carecas, perdem os cabelos, não é por acaso, não tem tempo para o lazer, para o repouso, não lhe sobra tempo, não lhe sobra dinheiro, porque os poucos recursos que têm sustentam a casa espírita. Eu vi na Europa, em Luxemburgo, um dos países mais ricos, uma pessoa sustentando o aluguel, 700 euros por mês, 2.500 reais, ela tirando o próprio bolso, a presidente da casa. Marcel Mariano me disse, em Fortaleza, alguns anos atrás, que ele assumira a vice-presidência da Federação Espírita da Bahia e me contou: Nazareno, você sabe quanto foi a despesa da Federação Espírita da Bahia no ano passado? Quanto? No ano passado, com a secretária, com o vigilante, com os atendentes da livraria, com os encargos sociais, com o aluguel, nós gastamos 44 mil reais. E você sabe, Nazareno, quantas pessoas ajudaram a pagar essa conta? Eu disse: não, Marcel, quantas? Duas pessoas. O ex-presidente André Luiz Peixin e José Bispo dos Santos, um trabalhador dedicado. Carregaram a Federação Espírita da Bahia, que vai completar 100 anos de existência, nas costas. E as casas espíritas filiadas à federação não colaboravam, porque elas, por sua vez, não tinham recursos, porque os espíritas não ajudamos. E Marcel me diz: Nazareno, os espíritos me dizem que o título de maior responsabilidade hoje no planeta é o título de espírita. É muita responsabilidade, que a gente não se dá conta. A gente tinha que ter mais consciência da importância da casa espírita, de ver como ela nos ajudou, como somos gratos ao trabalho da casa espírita. Mas nós fazemos como aqueles 10 cegos que Jesus curou na cidade de Jericó. Dos 10 homens que estavam envoltos nas trevas e a quem foi devolvida a visão, somente um voltou para agradecer a Jesus. Não foi para pagar, nem para retribuir, nem para perguntar a Jesus o que ele poderia fazer. por ele, não